fazenda, ela lá do Parruês. Na rua de terra, ela só anda de Jaguar. E nas vaquejadas, ela nas aulas de inglês. Mas sou com ela, isso pra mim tanto faz. Não importa a chuva, o lugar aonde. Quando tô com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor. Vivi no seu nome, e me interessa nessa vida, não é que eu tenho sim o que eu sou. Deixa o vaqueiro falar do seu ouvido que você quer ouvir. E deixa o vaqueiro aqui falar do seu ouvido que você quer ouvir. E deixa o vaqueiro falar do seu ouvido que você quer ouvir. E deixa o vaqueiro aqui falar do seu ouvido que você quer ouvir. Bora, menino! Monstro Fox, Teresina Piauí. Alô, Davi Santana. Alô, Dalila Gomes. Eu sou da fazenda, ela lá do Parruês. Na rua de terra, ela só anda de Jaguar. Eu nas vaquejadas, ela nas aulas de inglês. Mas sou com ela, isso pra mim tanto faz. Não importa a chuva, o lugar aonde. Quando sou com ela, tudo que a nossa volta já não tem valor. Vive no seu nome, que me interessa nessa vida, não é que eu tenho sim o que eu sou. Deixa o vaqueiro falar do seu ouvido que você quer ouvir. E deixa o vaqueiro aqui falar do seu ouvido que você quer ouvir. E deixa o vaqueiro falar do seu ouvido que você quer ouvir. E deixa o vaqueiro aqui falar do seu ouvido que você quer ouvir. Sás meninos de barato.